poeta que sou. E graças a isso ainda não matei. Mas tenho três folhas de palavras tristes. Por isso é triste esta canção. Que os ventos fortes venham de contra meu rosto, pra enxugar as poucas lágrimas que querem embaçar os meus olhos. Que Deus maneje minha mão direita pra fazer o que é certo e real. Porque daqui pra frente, ladrão, eu vou caminhar de PT na mão. Se for preciso eu atiro. Meu Deus, o teu filho. Hoje sei, agora sei, quem sou já descobri. O que eu vim fazer aqui, por que razão escolhi o rap? Vim limpar a sua alma e resgatar seus bons sentimentos, pra dizer que só Deus te acalma. Esse poeta que tem talento, o perigo me persegue. Só Deus me livra de algum jeito, mesmo que o ódio segue meus olhos. Quando a fúria se instala em meu peito, meu lado direito pede a guerra, meu lado esquerdo traz o amor. A todo instante minha luta é constante. Soldado do céu, eu sou lutador. Que sem asas cair, mas me livro tem silêncio. Quem tem o dom do oitavo sentido, pensa comigo, adivinha o que eu penso. Muitos não sabem da batalha, não, que contra a guerra eu sou a paz. Nessa terra que está dividida entre Deus e Satanás, meu rap é um enigma, como a Bíblia. É difícil de se entender, a palavra sabe escrita, o ímpio não pratica depois de ler. Yeah, assim como o livro da vida tem capa negra como escudo, também ando de preto e sou escuro, mas a palavra de Deus é o meu conteúdo. Segura esse enigma, lancei no ar. Pode ser isso que você pensa, me ouça se puder, se tiver paciência. Você quer obter consciência? Primeiro escuta seu coração, porque é só nele que Deus acredita e por onde você se comunica. Por isso que eu canto com sentimento, mesmo chorando por dentro. Eu vejo aquilo que você não vê e creio naquilo que o mundo inteiro quase já não crê. Já sei quem sou eu e o que eu sou pra você. Vou te dar três palpites, ladrão. Sou anjo, demônio ou um poeta triste, irmão? Hey, escute essa canção. A poesia é triste. Escrevo pra te contar que todo princípio tem um cabeça fim. Estourada, tipo sacrifício. Vamos caminhar de pé na mão. Se for preciso eu atiro. Meu Deus, o teu filho. Muito triste como esse mundo é, porque existe uma leva de poetas ao lado de Lúcifer. Poetas que cantam ilusões e levam o público à loucura. Cannabis é bom, meu papo é ladrão. E vários irmãos pra sepultura. É por isso que eu me emociono assim facilmente, ladrão, ao ouvir uma criança naquele canto com 4 anos cantando meu som. Isso que é dom, fazer com que os anjos cantem a paz em nome de Deus. Eu tenho 6 crianças e elas precisam mostrar que há esperança. É fácil poetizar, difícil é ser o poeta. Aí MP, maneira no enigma, eu preciso te compreender. O porquê da poesia e o porquê dessa tristeza, mano. O mundo é triste, todos já sabem, disso eu já tenho a certeza, fala. Calma, CLD, acompanha meu raciocínio. Desde menino eu vejo coisas que talvez nem você compreenda. Olhe meus olhos e me entenda, só puro de coração me desvenda. E a pista é, crê pra ver, tenha fé, com fé. É assim que eu poetizo, ter conhecimento é preciso. Se a vida é um teste, ainda estou vivo. No livro da vida, eu vivo os capítulos, versículos, salmos, provérbios, quer saber tu. Para! Tudo que Deus disse, de Mateus, Apocalipse, do começo do mundo ao fim dos tempos, ali o oculto se revela. Pra mim os maiores missionários estão nas piores favelas. Este aqui é milionário de fé, pregando a paz entre a pobreza, que está me mostrando felicidade, irmão, nos meus momentos de tristeza. Yeah. Hey, escute essa canção. A poesia é triste. Escrevo pra te contar que todo princípio. É, ladrão, eu já vi muito disso. Cabeça estourada, tipo sacrifício. Vou caminhar de pé na mão. Se for preciso eu atiro. Meu Deus, o teu filho. Sou honrado pelo dom dos céus e assolado pela inveja das trevas. Sou rap, sou poeta, sou enigma. Sou uma sombra que está entre a névoa. Pra confundir o sábio que se dá o nome de sábio que nada sabe. Julga sem saber e nunca soube que não se deve julgar. Quem é você que me coloca frente à justiça dos homens assim como réu? Sabendo que a última palavra é suprema do juiz do trono que está no céu. Eu fico indignado, mano, nesse vasto campo de burrice, cujo pasto é planeta Terra e burros que fazem a guerra. No ar eu derramo a pergunta que nem a tecnologia me respondeu. Será que prosperar na vida é desprezar as regras do mundo de Deus? Eu vou rir, não. Eu vou chorar nesse momento, porque a resposta que eu vou ouvir... Bom, é tudo pelo desenvolvimento, né? De quê? De armas, química e etc. Alguém escute esse poeta que desenvolve através da caneta o aviso de que nada anda bem. Estão mexendo com coisas do além. Quem crê na palavra teme, quem não crê sofre, geme, chora, lamenta, se torna cavalo do capeta. Critica Deus e o mundo, regride a cada segundo. Humilha um pobre e humilde pelo maldito dinheiro. Ei, falso poeta, tá difícil ser verdadeiro, né? Vá, conquista o mundo inteiro porque foi Deus que te deu o dom. Mas use a palavra correta, esse é o resumo da minha canção. Vou caminhar bem além do rap só pra revelar que meu Deus existe. E quem quiser me escutar, vem porque a poesia é triste. Serei sempre um ponto de interrogação na vida de cada um desses manos que já erram quando falam que sabem e de nada sabem. Não sabem que nem eles ao menos sabem de nada. Entendeu, malandro? É assim que eu sou, o Enigma, MP Esquadrão dos Anjos, mano. Assim tudo começou, um poeta se faz pela poesia que está na sua mente. Veja seus olhos além do horizonte, porque no horizonte verá uma luz para o poeta. Mas aquele que não tem olhos de poeta jamais verá essa luz, porque os seus olhos são falsos, malandro. E assim será. A poesia será triste, é por isso que me tornei um poeta triste.